verso nó cego. Jogando conversa fora dentro da poesia, visão de vários mundos expandindo a empatia. Meu bom fiel palpite, sem julgar ninguém, proposta e resposta não sendo refém. No ralo do peito, divergência paulistana, sem apontar o dedo, surpreenda quem te ama. Sentimento distinto, vinho tinto ou suave, embala minha noite ao som das palavras da minha mãe. Peço perdão quando te fiz chorar, fui insensível demais, não queria problematizar. Não sei me organizar, mas é foda. Eu tô sem tempo pra tomar essa chuva e me preocupa, pois não quero perder a percepção de como é lindo o pôr do sol. São vários temas e habitar colore o mundo, ser importante pra alguém. Vai além dos bens materiais, mas não me leve a mal. Seu dinheiro fala alto, é pela necessidade, já diz o ditado. Amigos, amigos, negócios à parte, minha realidade eu carrego no sorriso. Se não tô rindo, na luta não sou omisso. Sou intrínseco, milenar, construtivo, sangue do meu sangue, caminho que se trilha no papel, palavra verso que inflama. Pelo menos hoje surpreenda quem te ama. Sou intrínseco, milenar, construtivo, sangue do meu sangue, caminho que se trilha no papel, palavra verso que inflama. Pelo menos hoje surpreenda quem te ama. Segue a trilha, eu admito falho, mas procuro melhorar e não piore. Quem adoeceu, eu só desejo que melhore a vida. Voa, nego, como é que vai ser? Tem dias que não dá, mas tem que fazer uns corres em vários mundos. O mundo imundo está, não atrasa de ninguém. Minha camisa vai suar, amanheceu e seu comportamento não brilhou como o sol. Choveu feito água, o amor devia ser recíproco e não equívoco, sem drama. Por mais que a vida seja um doce e não tem graça, se não for insana pra espalhar. Futurista demais, minha terra tem prédios onde toca o celular. Saudosista pra carai, lembro meu pai. Sua terra tem palmeiras onde canto sabiá. Todo amor nessa guerra, seja interno ou social. Meu instinto psicoativo, minha expressão é o meio cultural. Sou intrínseco, milenar, construtivo, sangue do meu sangue, caminho que se trilha no papel, palavra verso que inflama. Pelo menos hoje surpreenda quem te ama. Sou intrínseco, milenar, construtivo, sangue do meu sangue, caminho que se trilha no papel, palavra verso que inflama. Pelo menos hoje surpreenda quem te ama.